mente. Começa jogando seu nome no verde pra ver se amadurece. O assunto perde o controle. Histórias em criação, personagem sem nome, mas seu papel é principal, por isso que ele não some. Geralmente disfarça quando cê passa do lado. Dá um gole na pinga que já passou, tá liberado. O dragão tá de olho, se vê uma dessas fica ruim pro seu lado. Tem diferença, pilantra de aliado. Arsenal de fofoca se abre em goleque. Cê tem escolha, é mate ou cheque. Sangue na boca, eu quero paz, mas se quiser guerra eu quero em dobro. Aprende a ter respeito, o seu castelo cai com sopro. Aonde cê viu, onde cê foi, quando cê me viu, me cumprimentou duas vezes, já concluiu o quê? Nem me conhece, o foda é quando conhece. Eu vejo que a raiva cresce e o boato escurece. Mano, e aquela fita lá, fulano não sei o que. Aqueles mano lá que falaram uma pá de você. Nem conheço, ou pelo menos até considerava, mas perdeu o conceito pelo que tanto inventava. Sempre quem fala e vai continuar, fica milenar. Vem de longe e contribui pra língua borbulhar. Sempre esteve aí, mas ninguém sabe de onde veio. Pelotão de povinhagem, fuck you, dedo do meio. Tem sempre quem fala e vai continuar, fica milenar. Vem de longe e contribui pra língua borbulhar. Sempre esteve aí, mas ninguém sabe de onde veio. Pelotão de povinhagem, fuck you, dedo do meio. Sempre que tá presente, deixa o clima estragado. Pois não percebe que nem todos são da sua laia. Conversas fogo de paia, não tem ideia, então saia. Ninguém merece ouvir essas que todos sabem que é faia. Então, por favor, sua presença não agrada. Você que procurou, falou demais e ainda fala. Se tem vida, vida dela, vida é curta, se acaba. Não tem luz, acende vela, não assobra aquela apaga. Verdade quando dita fica linda, admirável. Amizades verdadeiras, minha vida fica instável. Feliz a vida pelas ruas, olhos já me lançam. Inveja quer tomar, mas as verdades não me deixam. O dono da marquise já fofoca desde os 15. Pra curar dessa doença, só passar na boca o zíper. É fruto de mocara, não abraça que é furada. Respeito da quebrada, não se compra com o que relata. Não, não, tá por honrar e por fazer. Deixa lá que pra aprender, nem mesmo quando se perder. A vida é curta, mas a história não se finda. Estamos de olho, que com invenção é perigoso e não se brinca. Tem sempre quem fala e vai continuar, fica milenar. Vem de longe e contribui pra língua borbulhar. Sempre esteve aí, mas ninguém sabe de onde veio. Pelotão de povinhagem, fuck you, dedo do meio. Tem sempre quem fala e vai continuar, fica milenar. Vem de longe e contribui pra língua borbulhar. Sempre esteve aí, mas ninguém sabe de onde veio. Pelotão de povinhagem, fuck you, dedo do meio.